passa onde quer que vá. E quando, quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Aguça meu faro e disparo em sua caça, ai, ai, ai. O tempo inteiro te admirar, percutir, não paro de pensar. Seguir os seus passos aonde quer que vá. Seguindo seus passos aonde quer.